melhor, nossa firma não cessa. A parceria é consagrada e ninguém contesta. Don't stop, quem se identifica valoriza. É o retorno do comboio, sem lugar pro soba brisa. Dope niggas, olho gordo e zica sai. Isso já sou vacinado, don't believe the hype. Minhas conquistas, já tenho algumas, quero mais. Se apresento minha gangue é foda, we rock the mic. Não diga que não te avisei. Todo mundo agora pulando e gritando o rei. Entorpecido quando aperto play. Piaio, ipio, ipiei. Letrista nato, 331 no desacato. E quem quiser pagar pra ver não vai pagar barato. Não por ganância, também quero uma vida melhor. Dollar, dollar, bill, yeah. Tem mozão parado em lugar proibido. A cada bumbo e a cada caixa também sinto vida. Sem freio em cima, até que favor essa classe. Mesmo de antes, isso nem que eu não falasse. Nem apagasse a chama, brasa já acostumada. Vem de visita, disso nunca disse nada. 99 problems, não vou impedir. Você não samba, mas um dia vai ter que aplaudir. Sinfonia, sintonia, é quem guia, foi assim. Se não é tudo a quem diga, digo a mim, tipo a Cream. Chamar eu vim, pode ir pra tô bem melhor assim. Carimbando os passaportes, a cruta forte sem recorte. Os corres diários hoje, onde viram noites. Sem alarmar no sapatinho, relax, sem take notes. Notoriedade que é bem-vinda, bicho, tô com my vibe. Faz um rolê com nós, cê não vai, vai, vai, vai. A corrente não se quebra, bem que eu te avisei. E o que tiver pra mim, tem pros meus manos também. Mãos pro alto, todos gritam rei. Guarararém, guarararém. A corrente não se quebra, bem que eu te avisei. E o que tiver pra mim, tem pros meus manos também. Mãos pro alto, todos gritam rei. Guarararém, guarararém. Nossa corrente é forte e não vai se quebrar. Nada nos silencia, não vamos nos calar. Nosso exército não cansa, 300 de Esparta. É track pra se fartar, cuidado pra não infartar. E o que tiver pra mim, tem pros meus manos. Vamos, vamos, vamos, que a trilha tá começando. Olha o comboio, está de novo no comando. Chapa na batida, ganha o peso do meu banco. A gente bota o terror. Só sou continuando o que Bambata criou. Cento e poucos anos, olha o que isso criou. Alguns entre mil, tenho meus manos de fé. Junto tamo pro que der e vier. Aca ouro, só tô vivendo o que planejei. Nunca esteve de esmero aprendiz. Ouvi vocês, o melhor que fiz. Sente o peso, já tá preso. Sai ileso, pedi o pis. A vida passa, tudo passa, mas nem tudo sai de graça. Se houve errado, tudo errado. Preparado pra cicatriz. Um sentimento, um pensamento gera um argumento. Enquanto choram, eu aprendo como vende lenço. Melhor trampar, já que sorte não acredito mesmo. Eu já falei mais de mil vezes, é uma questão de tempo. Um hotel, um Copacabana. Os falantes, o dinheiro mama. Imagine nós com toda a grana. Sem agora se afia a gamba, sair da lama. Penso mais no meu futuro, hoje muito mais maduro. Não fico mais atrás, nem em cima do muro. Analiso bem os fatos e cuidado com o concorrente. Espera um pouco, quem é louco de quebrar nossa corrente? A corrente não se quebra, bem que eu te avisei. E o que tiver pra mim, tem pros meus manos também. Mãos pro alto, todos gritam rei. Guarararém, guarararém. A corrente não se quebra, bem que eu te avisei. E o que tiver pra mim, tem pros meus manos também. Mãos pro alto, todos gritam rei. Guarararém, guarararém.